uma espécie de pergunta, porque eu não tenho nem as soluções das coisas aí, nem tenho as minhas ideias também que vou partilhar. Então eu pergunto, mais do que trazer coisas que vão ser assim ou vão ser assim, eu estou a perguntar. Então a pergunta é para todos nós e cada um vai dizer alguma coisa, o que é que acha, que desafios é que existem para essa nova governação, que perspectivas é que existem, né? E também eu fiz uma pequena comparação entre as relações, as reformas, digamos assim, estruturais e as reformas funcionais. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver que, mesmo no discurso, tem reformas que se prometeu fazer muito estruturais, não é? Mas tem aquelas funcionais que vão materializar, até mesmo, digamos assim, aquelas reformas mais estruturais. E eu dividi, não é? Aquelas reformas mais estruturais vão estar no âmbito dos ministérios do Governo Central. Então, para olharmos um bocado aquela nata de pessoas que estão a ladear agora o Presidente da República e os ministros, se vão dar resposta a essas reformas estruturais, não é? Depois, um pouco mais das reformas funcionais, é olhar para os governadores, porque são os representantes do nível central para a execução dos programas e projetos, não é? Eles são os órgãos da administração central do Estado. Portanto, essa diferenciação que fiz ali, para nos ajudar só a termos algumas pistas do que é que podemos discutir. Então, não fiz basicamente uma espécie de apresentação, mas são notas só para nos ajudar a discutirmos, não é? Então, capitão, pode... Como disse, tentei analisar apenas cinco dimensões, né, de reformas estruturais e funcionais. Uma primeira é a que o senhor presidente falou, é a reforma do Estado e da administração pública. Né? Sim? Vamos, ok. A reforma do Estado e da administração pública. Eu depois vou explicar em mais detalhes cada uma delas. Depois, a questão da governação, diálogo e participação da sociedade civil. Falou muito isto aqui. No plano econômico. Depois, a componente da habitação, que não é exatamente uma reforma assim muito estrutural, já existe e acho que algumas coisas só vão ser reforçadas. Depois, algo que eu acho que é transversal a qualquer uma área, que é a proteção do meio ambiente e o género. É? E trago o gênero também porque é uma abordagem transversal. A DW tem trabalhado também nisso. A questão da habitação, a DW trabalha. Mas eu fiz o seguinte: se nós olharmos para a reforma do Estado e da administração pública, se nós olharmos para a promoção de uma governação e diálogo entre os governantes e a sociedade civil e os cidadãos no geral para promover aquilo que se chama do contrato, para reforçar o contrato social, não é? Para nós fazermos também, para nós implementarmos essas políticas aqui e isso, é necessário que isso aqui, por isso é que eu trouxe mesmo o aspecto econômico e vocês vão ver o que é que o presidente também falou, vocês viram, ouviram, o que é que ele falou no plano econômico. E um dos aspectos mais importantes é a corrupção. Por isso é que eu trouxe isso exatamente aqui, porque um dos indicadores, digamos, um dos indicadores que está dentro aqui é a corrupção. E ela pode minar tudo isso que está aqui. Se ela não for mesmo efetivamente combatida, é uma expressão até muito dura que o presidente usou aí no discurso. Todos devemos combater, não é enérgica, mas é uma expressão mais dura ainda que usou. Esse fenômeno. Portanto, eu estou olhando que se esse fenômeno que está aí dentro não estiver combatido a sério, ela pode minar tudo o que está aí que se quer fazer. Portanto, então é mais ou menos isso que vamos abordar. Yeah. Uma frase aqui só do Kofi Annan, para pensar, que a boa governação é talvez o fator mais importante na erradicação da pobreza e na promoção do desenvolvimento. Porque tudo isso que estamos a falar ali, que o senhor presidente também prometeu, é efetivamente para melhorar a boa governação, não tem outra coisa, quer melhorar a governação. Mas, como vocês vão ver no fim da minha frase, eu coloquei, da apresentação, eu coloquei lá uma frase assim bonita. Vou antecipar, que a governação não é um fim em si mesmo, é um meio. Porque o fim que se pretende não é a governação, é que se atinja a justiça social, a equidade, a igualdade. Isso é que é o fim. A governação é só um meio para chegar ao fim que se pretende. Não é? Pois é. Vamos lá então. Reforma do Estado e da administração. Aqui falou-se muito da descentralização de poderes. Falou-se também da implementação gradual das autarquias e a municipalização dos serviços em geral. Falou-se ainda, de igual modo, da redução da estrutura do executivo. Falou-se no discurso da reforma da administração pública através da simplificação de procedimentos e valorização do capital humano e da desconcentração administrativa e financeira ou alargamento das competências das administrações municipais. E comunais também. E comunais, exatamente. Mas eu tenho os meus sinão aí no nível da comuna, preferi ficar com o nível do município, sim, porque da comuna já pedi demais. Deixei isso. Sim. Também faz continuar isso. Exato, deixei aí. Me parece que algumas coisas, timidamente, com a composição do governo, já tentou ir fazendo. Talvez a redução da estrutura do executivo, depois vamos ver aí embaixo como é que ficou mais ou menos estruturado. Parece que alguns ministérios fundiram-se, desaparecer nem tanto, alguns só fundiram-se mesmo, a maior parte. Outras continuam, outros ministérios continuam com os mesmos nomes. Né? Mas há uma coisa, acho que está todo mundo fazendo esse reparo. O Ministério da Justiça e Direitos Humanos não aparece. Sim, vamos falar aí. Não aparece, sim. Se nós olharmos para isto, colegas, é preciso também que nós não tenhamos uma mente que tipo, nos formatam. Temos que recordar como é que o país tem desenvolvido, como é que as políticas têm sido gizadas, o que é que tem sido prometido em cada ano. Muitas coisas que estão aí não são novas. Mesmo nos outros sítios que vocês vão ver, não são tão novas assim. A pergunta que se coloca é, com este executivo novo, como estão chamando, mas não sei se é tão novo, porque as pessoas são as mesmas. Alguns até já estavam, alguns ministérios só ascenderam de cargo. Quer dizer que desse ponto de vista não são tão novos assim. Exato. Desse ponto de vista não são tão novos. São novos porque assumiram novas posições. São caras que não víamos muito antes, né? Estão lá. Mas a pergunta é, se essas pessoas vão trazer uma nova forma de fazer a coisa, ou essas pessoas têm as habilidades e as competências para dar resposta e reforçar aquilo que já existe e não tem sido bem feito? Porque, atenção, eu vi dentro do aparelho executivo que tem muita gente competente, quer nos ministérios, quer nos gabinetes. Exatamente, os gabinetes de apoio ainda têm muita massa jovem. E na Assembleia Nacional, nem tanto. Mas parece que é uma tentativa mesmo de também renovar o aparelho, né, do executivo. Né? Dá-se essa ideia. Né? Então, a questão é, há quanto tempo se fala das autarquias? Sempre, já se fala há muito tempo, não é? Inclusive, se temos memória fresca, nos recordamos que o Presidente da República havia indicado 7 passos que eram importantes seguir-se para a implementação das autarquias. Alguém ainda se lembra desses 7 passos? Acho que nem os próprios deputados se lembram, né? Alguns já nem esqueceram. Mas, então, eu acho que o presidente anterior criou um conjunto de elementos, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista legislativo, para algumas dessas coisas. quer para o combate à corrupção, quantos de nós nos recordamos as leis que saíram para combater a corrupção? Saíram. Sim, saíram várias. Não é uma novidade. Quer dizer que do ponto de vista institucional e do ponto de vista legislativo, há muita coisa que já foi produzida. Mesmo do ponto de vista do discurso. O presidente falava em corrupção zero, não sei o que, né? Mas agora, voltamos novamente ao discurso. Então, a pergunta é, o que é que vai ser diferente? O que é que vai trazer mais valia para isso acontecer? Pode passar. Eu vou passando e depois vamos fazer a discussão. Governação, diálogo e participação. Aqui falou-se muita coisa bonita. Apostar numa maior aproximação aos sindicatos, às ordens profissionais, às organizações não governamentais e aos grupos de pressão. Inclusive, okay? Criação de espaços públicos de debate e troca de opiniões. Eu não percebi aqui essa ideia de criar espaços públicos. Eu não sei se é na lógica dos conselhos de escutação ou se é na lógica de um outro tipo de espaços públicos que está-se a falar. Porque aí criar é algo novo. É algo novo. Se aí, fosse aí está a falar criação. Se fosse reforçar ou dinamizar, seria algo que é para aviões e gostar, os conselhos da construção. Aqui é criar mesmo. Também temos que fazer pergunta mesmo se existe já algum espaço público. Não, existe. Os RACs são um espaço público, entre aspas, né? Não são públicos. Então é porque falta alguma coisa. É só para familiarizar o colega Frank, né? O CACs que estão aqui a falar é um conselho de escutação. Conservação Social é um órgão da administração municipal em que nela. Não é só municipal. Municipal. É nível provincial, até nacional. Sim, sim. É provincial, nacional, municipal e até nível da ONU. O objetivo do órgão é apoiar as decisões, não é, da administração. Vou dar o exemplo da administração para não falar todos. Da administração municipal, ou seja, antes do administrador aprovar planos ou coisa assim, remete a esse órgão, esse conselho, que é para ouvir as opiniões deste conselho. E neste conselho tem atores da sociedade civil também, tem igrejas, tem partidos da oposição, está uma série de atores aí. Mas isto não é tão público, porque até os seus atores já estão elencados lá por lei. A lei já define de uma forma rigorosa quem deve participar. Abre algumas sessões aí, dá alguma exceção do administrador convidar outros que entenderem convenientes. Eu acho que ele vai entender sempre conveniente. Então, é uma abertura muito grande. Então é isso. Mas então, agora a questão que se coloca é que está se falando de criação de espaços públicos. Que espaços são esses? Acho que ninguém, não sei se alguém sabe, né? Como isso vai ser, qual é o mecanismo? Né? Eu compreendo que essa pergunta toda levantada, me parece que estaremos em condições de respondê-la, mas quando esse governo fazer 100 dias. 100 dias? 100 dias. 100 dias. Até 100 dias, após um balanço. Pode ser possível que ele queria simplesmente dizer que ser mais abertos a debates, a temas que existem na sociedade que muitas vezes não são debatidos de uma forma como deve ser, ou são escondidos, ou não, a crítica não é assim muito, muito feita. Eu não sei se é possível que me dizem com espaços criar. Eu não acredito que seja criar algo novo, um organismo, mas eu acredito que é mais, temos que, os espaços já temos, temos que criar possibilidades de ser mais críticos e trocar mais opiniões, mas de maneira mais crítica. Ou sim, eu entendi. Diz também ainda a auscultação dos diferentes estratos da população e os grupos organizados da sociedade civil. Reforçar as instituições e propiciar o exercício integral da cidadania ou uma ação mais incisiva da sociedade civil. A sociedade civil aparece em todos os sítios aí. Pode passar, capitão. Os colegas vão só tomando nota, então vamos discutir. A dimensão econômica. Fala da maior transparência na atuação dos serviços e dos servidores públicos. Combate ao crime econômico e à corrupção. Mas eu acrescentei uma coisa aí, que é impunidade. não é? Porque, epa, esse combate, as leis existem, inclusive, tem. Agora, a questão da responsabilização, eu acho que é onde está o problema. Programas de microcrédito e programas de crédito às pequenas e médias empresas, crédito jovem, isso já existe. Apostar em regras rígidas de política cambial e de política fiscal, isso na perspectiva do reforço do sistema de controle dos atos, de atos ilícitos. Né? Mas era aqui onde eu gostaria também de analisar uma coisa, colega. Já estávamos a conversar com alguns colegas. Os colegas acham que vai ser tão fácil combater a corrupção em Angola. Por um lado. Por outro lado, alguém disse que se efetivamente o presidente quer combater a corrupção, ele devia começar com um exemplo, declarando a sua riqueza. Seria um pouco exagerado, né? Não, acho que está certo. Se ele declarasse a todo mundo a sua riqueza e a proveniência, porque de certeza que os outros devem saber também que ele tem alguma coisa e sabe onde vem. Isso até é público. Então, não é? É público. Mas ele pode declarar e dizer, pá, eu, na minha riqueza, é isso. E até podemos depois avaliar, depois de 5 anos, se a ele riqueza mantém, dele aumenta tanto, assim vai ter. Não, não, não, não, não, isso poderia ser, não, mas isso podia ser a pedra basilar para oferirmos se de facto existe ou não a vontade de corrigir o que está mal e melhorar. Eu acho que sim. Eu me parece que sim, não tem como. Porque a Expansão fez um trabalho sobre isso. E diz que o atual presidente da República tem 5% do Banco Sol, por exemplo. E também diz que ele é um lado fundiário, tem várias terras ainda para o Banco Mundial. Viegas, uma coisa só. Que produz, são fazendas, dizem de grande gabarito. São coisas que estão aí, as pessoas sabem, e já se escreveu sobre isso. Agora, a própria lei diz que quem acende o título de presidente ou imposto de público, né, tem que declarar os seus bens, mas isso é uma coisa que não vem a público, só a Procuradoria-Geral da República é que sabe, vai num envelope, sabe. Só em caso de não sei o que ela pode ser publicada. A esta, se calhar já deixou lá o papel dela, né? Dizer, pô, tenho isso e aquilo. Mas nós não temos. Deixou agora? Aí é que está, é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Por que não lei no. Não, quando falamos em declarar, estamos a falar o atual. Sim, é o atual. Não, é o passado. Passado já passou. E é quem vai mais longe. Se vocês derem conta no discurso, ele omitiu o cigarro. O Marcelo, inclusive, ficou um pouco comprometido quando falava da relação estratégica com países. Foi toda a pessoa, infelizmente, esquecida. Há quem diz mais, há quem diz que, pá, para mostrar que, de facto, existe essa vontade, é preciso ir um pouco mais a fundo sobre essa questão do ex-vice-presidente, jogado em Portugal. Para demonstrar que, de facto, queremos mudar o paradigma. E tem mais, João Nuno. Tem mais. Depois vamos discutir já. Proteção ao meio ambiente e género. Infelizmente, no discurso sobre o ambiente, pouco ou nada foi dito. Falou-se de alguma coisa da proteção da fauna, da flora e tudo mais. Mas nem tanto. Mas uma frase ou duas que se falou. Não sei se não é uma coisa tão... é algo só visto de uma forma muito transversal, porque se parece que muita gente também pensava que o Ministério do Ambiente iria desaparecer ou iria se fundir com outro ministério. Mas continua aí o Ministério do Ambiente. O género, o género também... Eu fiquei com a sensação de que o presidente do discurso disse às senhoras para se dedicarem mais às famílias, que está a sentir a falta da presença dele. E depois comecei a relacionar o número de mulheres que reduziu, quer no parlamento, quer no, na, no, nos governadores, porque não tem nenhuma governadora provincial. Mesmo na campanha dos partidos, as mulheres quase que não apareceram muito. Então, eu comecei a pensar, será que ele quis dizer exatamente que, olha, a mulher, vocês se dediquem mais à família, e ele disse a família e a comunidade, que estão a sentir a ausência da vossa presença. Não sei, né? Se se essa seria efetivamente a ideia, mas algumas coisas indicam que parece que as mulheres não tiveram muito espaço, né? Mas parece que não está certo. Hein? Tá certo? Não sei. As mulheres não tiveram muito espaço, ou não aumentaram espaço? Não, não sei. Porque assim, porque não, se você olhar... na ótica do... Porque Simão, se você olhar para aquilo que são as listas... Será que ele está certo? Acho que sim, né? É, acho... Depois vamos ver a opinião de cada um. Eu não sei, eu tenho a minha opinião. Sim. No âmbito da habitação, apenas duas notas. Diz que vai continuar com a implementação, aí está errada, né? A implementação do programa de fomento habitacional, não é? Todo mundo conhece já minimamente. E uma coisa importante, que é incrementar a aposta na construção dirigida. Dentro do programa, o programa de habitação, de fomento à habitação, tem vários eixos. Tem essa construção que é feita pelo Estado, através das centralidades, tem o setor privado e tem a autoconstrução, mas nos dados mesmo também que nós temos da DW, o senhor já fez algumas apresentações já antes, diz que o setor da autoconstrução é onde menos se investiu, não é? Para os jovens, com os seus próprios recursos, fazerem as suas habitações, não é? Porque temos exemplos até das zonas que existem atualmente, dos municípios que existem, uma boa parte foi crescendo com o investimento das pessoas mesmo. Individualmente, as pessoas ou porque fizeram um empréstimo, ou jogaram quixiquila e tal, cada um foi fazendo, né, a sua residência. E é onde se apostou muito menos. Então, parece que o presidente acha que vai incrementar um pouco mais essa área da autoconstrução dirigida. Yeah, pode passar. Ok. Agora, aqui nas relações institucionais, isso já para nós aqui. Relações institucionais com alguns ministérios-chave para nós, DW. Não estou a olhar para outras instituições. A pergunta é, será que vamos reforçar o engajamento ou vamos iniciar um engajamento com esses ministérios? Por exemplo, há um novo ministério que não é novo, aumentou lá só uma palavra, que é o Ministério do Território e Reforma do Estado. Eu já me perguntei por que reforma. Será que quando acabar a reforma, acho que o Ministério deve ter só uma missão muito específica. É só ajudar na reforma, depois vai acabar o Ministério, não sei. E é o secretário, o ex-secretário de Estado, né? Adão da Almeida. No Ministério do Urbanismo e Habitação, parece que já não é Urbanismo e Habitação. Eu me enganei, tem não, um outro nome. Ministério do Ordenamento... do território, e habitação. Pois, eu acho que é o hábito de pensar no urbanismo. Agora é a senhora Ana Paula Chantré Luna de Carvalho. Depois o Ministério do Ambiente. Ninguém conhece esta. Sim, exatamente. Eu fiquei assim a pensar. Energia e água. Eu coloquei alguns ministérios que têm alguma relação de trabalho institucional conosco. Então a minha pergunta é, será que vamos reforçar? Vamos ter que engajar novamente essas pessoas? São pessoas que estão abertas ao diálogo com as organizações da sociedade civil, porque uma coisa é o chefe que falou aquelas coisas que é preciso essa abertura, outra coisa são algumas pessoas que estão dentro, que nós conhecemos mais ou menos a postura e os discursos deles. Pode não ser exatamente da mesma forma conforme está no papel, do que o presidente disse. Então também uma pergunta para nós, quem tiver algum comentário, né? Ah, essa é uma pergunta boa. É. Hoje, quando falamos de sociedade civil, quando vem organizada, nós estamos habituados a ver uma sociedade civil organizada, que é aquela que normalmente às vezes é chamada, que no final do dia não tem nada a ver com sociedade civil. Então temos também que ter essa leitura. Nós já temos muitas coisas avançadas, por exemplo, com o Ministério da Administração do Território, com o falecido Ministério, né, da Administração do Território, agora a reforma do Estado. Muito vai depender quem serão os secretários de Estado. Exato, ainda não se sabe, efetivamente, mas seria. Vamos olhar para isto também. O senhor ainda tem razão. Mas aqui a reforma surge efetivamente também naquela vertente de a administração do território querer fazer aquela reforma que vimos atrás, a reforma administrativa. Mais na ótica do processo da descentralização, desconcentração. Então, eu acho que surge mais um pouco nessa. A descentralização na ótica das autarquias, da implementação das autarquias locais. Exato. Eu penso que essa designação deve surgir mais ou menos nessa perspectiva, não é? Yeah. Pode baixar, capitão? Agora, as relações funcionais com governadores. também, vamos reforçar ou engajar? Nas localidades onde nós estamos a desenvolver projetos, desde Luanda, agora é uma pessoa relativamente nova que estava no Ecolibengo, não é? Já foi vice-governador de Luanda? O Adriano Mendes de Carvalho. Depois no AMO continua o João Batista Cassumo. No Cunene continua o Cundi Barramo. E no Quanza Sul é o Zé de Brito, não é? Então, vamos novamente a mesma pergunta. Vamos engajar, vamos iniciar uma coisa nova. Parece que em alguns sítios não, nem tanto. Né? O AMO já é a nossa praça de trabalho, continua o governador Cassumo. O Adriano Mendes de Carvalho, não sei, a senhora tem mais tempo de trabalho. De qualquer maneira, eu acho que cada pessoa nestas listas, hein, nós devemos escrever uma carta de congratulação. E os que nós não conhecemos, hein, uma carta de introdução também, hein, com a história da nossa relação com aquele ministério. Agora, a minha pergunta é, será que essas pessoas que estão aqui, pelo menos no nível dessas províncias em que trabalhamos, quer do ponto de vista das suas competências, habilidades, conhecimento, posicionamento, vão de facto dar vazão e resposta àquelas preocupações aí que vimos atrás na governação, para melhor servir o cidadão, para maior eficiência e eficácia nos serviços, será que vão mesmo? Bom, principalmente para Luanda, que é uma praça muito difícil de governar. Luanda, senhora Adriana Mendes de Carvalho, nós temos ações no Bom Jesus, de uma maneira ou de outra, as ações se estendem para o município, para ele, enquanto não recebemos, infelizmente. Mas os seus vícios receberam, nos conversamos, foram engajados em algumas ações lá do Bom Jesus, conhecem que nós temos estado a trabalhar lá. Epa, eu acho que se ele um dia receber um documento no seu gabinete, saberá quem é a DW. Sim, saberá quem é. Saberá que a DW é uma instituição, trabalhou no Bom Jesus, fez isso, fez aquilo. Né? Eu penso que relativamente ao senhor Adriano, depois é uma pessoa interativa. Né? Nem muito de. Também a pessoa de terreno, interage com as pessoas. O próprio administrador do Bom Jesus hoje é uma pessoa que conhece muito bem com ele. Né? Aliás, foi ele quem indicou-lhe como administrador comunal. É uma pessoa que conosco tem uma relação de aproximação muito grande. Por causa disso, eu acho que as cartas que enviamos têm de realmente fazer referência Sim. pertinente, hein? Mas adaptado para. Yeah, as coisas que podem interessar a estas pessoas. Essas pessoas, sim. Sim. Mas então, vai acabar. Novo Ministério, ou afundidos, alguns. Só alguns que chamaram a atenção. Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora, Ministério da Economia juntou com Planeamento. Não, é só para dizer que essa senhora que está agora no Ministério do Ensino é uma senhora que foi a reitora da Universidade. Da Universidade. Quem? Ou... O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Como se chama dela? Foi a reitora. Sambo. O último nome é Sambo. Aqui o que me chamou a atenção é o Ministério da Economia e Planeamento. Será Pedro Luiz. Eu não sei pelo objeto. Pedro Luiz Fonseca. Pelo objeto que cada um dos ministérios tem, o objeto e o âmbito, né? Deve ter alguma especificidade própria, né? Do ponto de vista macroeconômico e tal. E o planeamento me parece ter uma outra especificidade. Isto é portanto, uma conjunta de dois ou três outros ministérios. A grande questão aí vai ser. Será um ministério bastante grande, bastante pesado. Aí a grande questão, João Domingos, provavelmente o que vai fazer a diferença são os secretários de Estado. Queremos provavelmente um para a economia, queremos outro para o planeamento. Mas o Ministério é da Economia, não é? O Ministério da Economia e Planeamento, tá? Mas é aquele que entrou dentro do outro. O planeamento é que entrou na economia. Economia. Mas o Fonseca não é assim. O Fonseca é o economista. Não necessariamente. Não, não, não. Ok, depois tem o Ministério do Estado do Desenvolvimento Econômico, eu não entendi esse Ministério. E Social. Antigamente, há 20 e tal anos atrás, tiveram esta designação do Ministro do Estado, que foram realmente ministérios em cima dos outros. Yeah. São super ministérios. Eu não sei se vai acontecer. Esse Ministério do Estado vai trabalhar estreitamente no gabinete do Presidente da República. É tipo Casa Civil, Casa de Segurança. Tanto é que esse aqui, o Ministério do Estado, esse que vai, quem vai com isso, parece que é o Arono Júnior, não? Esse é o Jornal da Rua lá do É? Está no Jornal da Rua 2. Está no Jornal da Rua 2. Quem será este ministro do Estado? Nuno Júnior. O senhor que já esteve. Nuno Júnior. É o homem lá, bureau político do partido, responde para as questões económicas há uns anos. Depois parece que o Minas deve ter mudado também. Parece que é o Ministério da Ação e não sei que é família. Juntou com a família. É uma senhora. Depois o Ministério da Agricultura e Floresta. Ou das pescas e do mar, acho que juntou com o mar. Aí só aumentou o mar, E o Ministério do Ordenamento do Território. Deixou o rio de lado. Deixou o rio, ficou só o mar. Não, o rio já está nas pescas. Será? Mas o ambiente também será importante. Hein? O ambiente continua mesmo como ambiente. A Secretaria de Estado mudou para o ministro. Exato, né? Exato. A Fátima Jardim saiu. Despedida. Yeah. Ok. Acho que acabou, né, capitão? Tem mais? Ah, alguns dados apenas. Não há mulher governador, reduziu as mulheres de 59 para 59 no Parlamento, 11 mulheres são ministras. Parece que. Deputados novos não são. Há uma data. Não. O deputado mais novo tem 27 anos. 27 anos. Não é 28. Quem está o líder? 27. É 28. 28, claro. Já mais novos deputados na Casa da Assembleia são 150. Pela primeira vez. Mas o que me chamou. São 150? 150. Pela primeira vez no Parlamento. O que chamou mais atenção para mim é essa nata de acadêmicos que foi para a Assembleia Nacional. Muitos acadêmicos, principalmente do MPLA, foram para o Parlamento. Pode ser um indicador de que tenhamos debates muito aguerridos. E não só, porque nessa altura. Porque mesmo na Casa CE também tem pessoas intelectuais que eram do Bloco Democrático e outros, né? E que entraram aí e me parece que vai ser muito interessante o debate. Né? Assembleia Nacional. Não sei bem o que os colegas acham, mas são essas notas que trouxe para nós conversarmos com o Páscoa. Então, quem tiver seus comentários, quiser fazer perguntas para todos nós, podemos conversar agora. Então, pode passar para outra frase. Essa já é uma frase muito para pensar. Ok? Então, colegas, está lançando já as ideias. Se quisermos comentar, muito obrigado. É uma pergunta, até porque eu estive a conversar com um primo e um irmão exatamente sobre a boa governação. E uma das coisas que me chegou, que eu até concluí, é que às vezes acho que a governação pode ser boa, mas não funcionar, porque tem a ver com o civismo. O exemplo que eu vi é o lixo. Eu comprei, eu tinha comprado um bolo e pus o papel no bolso. Porque o meu curso tem vários caixas de lixo mesmo para o lixo, normalmente para ruas públicas. Mas muita gente, da mesma forma, põe o lixo no chão. Tendo coisas de lixo público. Para pôr o lixo. E a pessoa põe no chão. E depois a pergunta, isso o que me fez pensar é o seguinte. Podes ter uma boa intenção, às vezes, podes ter poucos mecanismos, mas o público não é mesmo fazer uma coisa totalmente diferente e as coisas continuam ainda mesmo. A tua governação está boa, se calhar, desse ponto de vista. Mas, não, mas mesmo assim, não funciona uma maneira ou outra. E a pergunta é, será que não tem a ver com a maneira de governar ou também tem que se trabalhar também no próprio povo, na própria mente, na própria maneira de agir, na própria maneira de viver numa cidade como Luanda, com tanta gente e tão densa. E se calhar necessário também vir esse lado, como é que vivemos todos num espaço pequeno, porque também há regras a cumprir, não só sempre o governo é que vai ter que precisar de fazer isso, acho eu. Não, eu concordo, pelo menos em alguns pontos, mas há aquelas questões dentro da governação que são obrigatoriamente da responsabilidade do Estado, do governo, que está a governar. Vamos falar aqui do governo, no sentido mais estrito do que falar do Estado, né? Então há aquelas responsabilidades que são dele. E acho que ali é onde às vezes também não funciona, porque no lado do cidadão é uma coisa mínima, que é, por exemplo, encontrar o local onde vai deitar o lixo. Mas para isso funcionar também, há outro tipo de coisas que quem desenvolve os projetos precisa considerar. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem concreto. Estamos a construir estradas novas. À medida que se constroem as estradas novas, mais acidentes acontecem e mais pessoas morrem a atravessar as estradas. Uhum. Quer dizer que não foi feito um trabalho anterior para as pessoas compreenderem que com o surgimento disto é preciso ter os cuidados Y e X. Portanto, você cria boas ideias, sim senhor, tem boas intenções, mas você não preparou. E muitas vezes até supõe que as pessoas deviam saber. Porque há uma tendência naqueles países que eu vejo, né, subdesenvolvido, né, seu nome muitos não gostam, mas é mesmo assim, que quase sempre a culpa do fracasso das políticas é atirada para o lado do cidadão e não o gestor público olhar que não, deve ter alguma falha da nossa parte no projeto, não foi bem. Não, veja sempre que o lixo, a população não está a contribuir. Não, não é necessariamente por aí. Eu acho que a maior responsabilidade para mim está do lado de quem concebe os projetos e como envolve as pessoas nos projetos, como é que as pessoas compreenderem como é que vai funcionar a coisa, porque muita coisa aqui se cria, mas as pessoas nem sabem como vai funcionar. Os prédios criaram, tudo bem, as pessoas foram lá, mas os comportamentos, até hoje eu tenho pessoas que reclamam no quilamba, lixo, deitam, não sei o quê, mas não é porque as pessoas são mal educadas. Elas precisavam aprender a viver daquele modo, diferente do que elas viviam anteriormente, e ter novos hábitos. Portanto, então, é um pouco isso, na minha opinião, não sei. Podemos falar disso e de outros comentários. Deixa eu adicionar aí, nessa questão de boa governação. Eu acho que às vezes falha porque o elemento beneficiário não é tido em conta na governação. Na boa governação, okay, o povo tem de participar para que a coisa funcione. E se o povo não participa, então também já o elemento de boa governação começa a ser questionado. Okay? Porque na boa governação não podemos só olhar o governo ou o executivo, né? Mas o próprio executivo tem que entender que ele e o povo é que vão fazer com que isso apareça boa governação. Eu acho que por isso quando no discurso fala sobre criação de espaço público, né, dá para ver que há uma expectativa de ir para aí, de forma que o beneficiário passe a participar mais para que então possa aparecer a boa governação. Nelson? Eu acho que é bom que aceitemos fazer esse tipo de discussões. Muito embora a impressão que fica é que o desafio que João Domingos repetiu não foi o título que deu ao texto. Deu o título. Os próximos 5 anos na governação é a reflexão do discurso. Penso que o discurso não é uma peça. Na minha opinião, Nelson, sem querer te cortar, se prestares bem atenção depois. Isso que está nesse discurso vai ser o que vai ser materializado nas políticas, podes crer. E até porque isso que está aí é basicamente um desdobramento do que o do programa do MPLA. Portanto, não estou a ver outra coisa para além disso aí. Desculpa lá me contar. Eu acho que nós estamos a entrar na quarta legislatura. Na República, na quarta legislatura. E já temos um histórico para ver níveis de execução de discurso. Não sei se os discursos, os próximos, os anteriores três discursos tiveram bons níveis de execução. Se calhar podíamos fazer essa análise para ver se efetivamente o discurso é um instrumento de suficiente validação ou não. Mas eu acho uma coisa positiva, porque também tem os programas, o FESP e essa coisa. E o programa Conselho Verde, o programa que tem pela FESP, que faz um. Como é que chama-se? Faz um resumo daquilo que foi a votação. Uma coisa positiva é o número de estudantes. Nós hoje, mesmo com uma qualidade questionável, nós temos quase 200 mil estudantes. E penso que eles podem jogar um papel muito relevante no processo de cidadão máximo na nossa, nos nossos próximos 5 anos. Se nós conseguirmos trazer esses atores para estarem presentes na cena social e política, para mim daria muito mais possibilidades de efetivamente influenciar a governação do que esperar eu às vezes fico com essa impressão, que as pessoas ficam com essa ideia da ingenuidade de que o governante que tem um nível de vida que se distanciou gritantemente do cidadão vai ter vontade autônoma de fazer as coisas se não tiver sessão. Mas só que a pressão também tem que ter qualidade, e essas pessoas que estão efetivamente, essa nossa massa, pode jogar um papel fundamental. Além dos universitários, com aí mais ou menos 200 mil, temos hoje uma população estudantil não universitária de quase 9 milhões de pessoas. Quer dizer, é muita gente que já tem capacidade de usar instrumentos de pressão. Eu penso que a pressão vai determinar mais, quer dizer, a capacidade de pressionar, a capacidade de negociação, vai determinar mais do que efetivamente aquilo que é a agenda, quer dos governantes, no executivo, quer até no parlamento. Eu quero concordar com o Nelson, mas também quero dizer que a pressão, quer dos jovens universitários, quer dos jovens do ensino médio, seja lá de fora, só vai ser possível e concretizada se ensinar cidadania também na escola e nas famílias, e não só da matérias científicas, etc. Porque esses jovens que estão a estudar, a maioria está a estudar só para conseguir mesmo emprego dele. Não, que, não tem muito interesse com a vida política, pública. Muitos não estão nem aí. Ele quer estudar para ajudar a família, a sair da pobreza dele, okay? O interesse é este, infelizmente. Então o Estado precisa criar programas, efetivamente, quer no nível das escolas, com outros atores também da sociedade civil, né? A ONGs que tem esse tipo de programa, para estimular o diálogo, o debate. Até na universidade quase que não se faz diálogo, né? Não se faz, assim, o professor só vem da aula dele, tá. Uma vez eu vi na minha faculdade, o professor veio falar sobre, disse que não, hoje, vamos falar de um tema, vamos falar do processo das eleições, como é que correu, a fraude, não sei lá o quê. Vocês são, estão a estudar direito, então vamos analisar. Ninguém quis falar. Todo mundo assim, é para ser muito, é muito complicado. As pessoas não querem falar de cidadania, de política, não se quer. Então é preciso ensinar isso. É preciso ensinar. Não basta só dizer que estudaram, foram na escola. Porque há também famílias que não foram na escola, em algumas comunidades com as quais mesmo nós trabalhamos, que fizeram muita pressão na governação local e muita coisa mudou. Não foram pessoas que foram à escola. Foram pessoas da comunidade que vivem, sentem os problemas. Sim, é. Nós não estamos a excluir os outros atores. Mas você vê mesmo as nossas, a maior transformação que nós tivemos aqui foi a saída dos Eduardo Santos. Em certa medida, quem impressionou foram jovens. Jovens que estão na universidade. O Samacuba sai da governação também, sai da liderança. Vai ver o que, é que o pessoal está falando com esse nome. Aquilo está pressionado. Então você não se comprometeu que sairia. Ele foi pressionado até ele tomar posse. Quer dizer, há muitas coisas que vão acontecer. porque esses poucos atores vão ajudar a informar. Mas estás a ver, Nelson? O Nelson conhece mais ou menos alguns desses atores, quem são e a posição deles. Não é? É um número muito exíguo e são pessoas que já conseguiram atingir um certo nível de conhecimento e também de alguma ligação com algumas instituições e pessoas no poder e tal, algumas delas. Porque os outros mesmo que estão fora disto, desse ciclo, olha, eu recebi uma estudante aqui, que depois ela veio. Posso falar? Não, deixa só terminar. Ela veio para fazer trabalho dela no final do curso. E eu convidei-lhe em alguns momentos que era para ele assistir a alguns debates de uma associação que nós apoiamos. E convidaram depois ela para fazer parte da associação. Ela falou com o pai disse, olha, você cuidado com essas coisas, não te metes nessas ONGs, associações. Quer dizer, é muito complicado. Claro que isso não é generalizado, mas são coisas assim dessa natureza. Sim, sabe o que é? Obrigado. Eu penso que essa revolução trazida cá nesse espaço é interessante. Nós temos de fato estar atentos às questões que acontecem no país e, sobretudo, porque o discurso dessa vez trouxe a sociedade civil citada em 4 ou 5 ocasiões. Eu acho que, se é bom ou não, mas pelo menos é já um sinal de que algumas coisas estão. E mais, a minha leitura vai mais. Olha, ontem, a primeira audiência que o presidente faz enquanto presidente é receber os artistas, né? Ou cantores, né? Não sei se era um grupo misto ou tinha lá, mas apareceram cantores. A primeira audiência que ele fez foi com cantores, onde isso ali fica desse. Aquilo que me dá a entender é que os artistas são criativos, né? Os artistas são criativos, são arrojados, né? Trazem, né? Rejam um bocado o ambiente. E o presidente recebe, na primeira audiência, artistas. Epá, eu fiquei a pensar comigo mesmo, epá. Isso é muita ousadia, né? Ele recebe artistas a primeira audiência. Queramos ou não, para mim isso é uma mudança, né? Isso é uma mudança. O amigo Nelson falou de que a única mudança que ficamos aqui foi a mudança entre o Diego Santos, mas esse sinal que são dados aqui agora, para mim é mudança. O presidente do discurso fala da sociedade civil 2, 3, 4, 5 vezes e não fala de partidos políticos, né? Também, não sei, se calhar é um sinal de que, epá, com ou sem vocês nós vamos avançar hoje. Isso é bom ou não? Não sei. Agora, esse debate que vocês estão a ter é tão interessante que hoje é irreversível. O Presidente da República reconhece que o nível de cidadania, ainda não devemos, se calhar, fazer estudos para aferir isso, aumentou absolutamente. Ele teve preocupado primeiro com a abstenção, que era um número grande, e aconteceu. Muitas pessoas não foram votar porque disseram não vamos votar, porque isso já está viciado, já num fórum. Falou sobre isso. Por outro lado, foi ver aquilo que foi o resultado de Luanda. Né? Em Luanda, os resultados foram os mais equilibrados possíveis. O partido no poder perdeu as eleições. Se tivemos que juntar os votos da UNITA, da KDC, etc., o partido controlar perdeu as eleições de Luanda. Então, isso demonstra, de uma maneira geral, que aquelas pessoas que estão sempre a dizer, epá, o povo é, o povo não é, hoje mudou. Né? Queiramos ou não, hoje mudou. E essa mudança pode ter a ver também com aquilo que o amigo Nelson traz, do nível de literacia hoje aumentou. Pode ser porque Luanda é uma praça que tem vários canais de informação, as pessoas conseguem cruzar a informação dali e fazer o seu juízo, estão atentos e, por natureza, o ser humano reivindica. Mesmo em casa, nós reivindicamos. Crescemos já com isso, com nossos pais, com nossas irmãs. Então, isso está conosco. E o presidente ontem, também da Assembleia Reconduzida, falou sobre isso. Falou de que a cidadania hoje, quer dizer, se vocês derem conta, ontem todas as pessoas que se pronunciaram quando tomaram passo no parlamento foi de que, epá, temos que estar muito atentos. O Samocupa, quando vem justificar que não, nós vamos só ir para buscar o Lexus, é porque de facto as pessoas estão a trazer um debate. As pessoas estão a trazer um debate de que, epá, esses estão a reclamar, mas estão a ir lá. Ele está a dizer, não. Como erradamente as pessoas estão a dizer, nós vamos lá para isso. Quer dizer, estão preocupados. Essa pressão não é aquela desejada, mas já existe. Você hoje ouve a rádio MFM, tem aquela conversa dos amigos, né? Aos domingos. Tu ouves o que eles trazem. Sem receio. Mas tem que mudar as pessoas. quase todos os debates. Mas eles estão ali. São sempre quase. É o pensamento deles. Se você der conta, é diversificado. Falam de cultura, falam de política, falam de tudo um pouco. E é muito interessante. Aquele espaço que tu não tens como. Depois... A coisa que eu concordo com o senhor presidente aí, yeah, é que nós precisamos diversificar um pouco mais as pessoas que falam também. Também. Porque me faz alguma espécie que sempre que há um debate é o Paulo Gato. Yeah. Eu não sei se não tem outros sociólogos nesse país. Eu não estou contra o Paulo Gato, mas eu gosto dele. Eles têm credenciais para falar. Ou não tem outros, ou os outros que existem não querem falar, yeah, não querem dar cara. E ele é a pessoa que tem coragem. Eles têm credenciais. Porque não faz sentido, não faz muito sentido. Que até as pessoas já ficam formatadas. Eu já sei que quando vai haver um debate, qual é a lógica de pensamento dele, que às vezes até já nem dá vontade de assistir. Então já vê, não, é uma coisa, ah, já sei, essa aqui vai falar isso, assim, assim, assim. Então tem que diversificar um pouco. Mas há um debate. Posso continuar? Sim. Se bem que toma lugar muito, mas vou já falar. Olhando para aquelas questões todas que o João traz, educação, ambiente e tudo mais, eu penso que é uma oportunidade de nós, que fizemos parte da sociedade civil, dires, continuando isso, e provavelmente, se calhar, criar um movimento de trazer, tal como diz aqui agora o Nelson também, trazer os tais sindicatos, as ordens, etc., num espaço social civil. Né? Aquele espaço social civil que reúne de 12 em 2 anos, agora é de 1 ano, continua sempre de 1 ano, de 12 em 12 anos. Seria bom que esse espaço congregasse, de facto, essas outras estruturas. Né? Para arejado, para que de facto as coisas sejam coordenadas. Né? Primeiro. A outra questão é, aquelas pessoas que fazem a monitoria do orçamento têm uma oportunidade de, quando o orçamento agora ser aprovado no Parlamento, perceber até que ponto aquelas questões que foram ditas em relação à educação vão realmente acontecer em função do dinheiro alocado. Né? Para depois dizer, ok, o presidente dizia que vai melhorar a educação, a saúde, etc. Mas você está vendo o orçamento, até que ponto essa questão que foi dita em discurso vai refletir no orçamento? É uma oportunidade que nós também, enquanto sociedade civil, o Simão tem estado nesse movimento, começar a olhar para essas questões. Né? E como eu disse, nos 100 dias depois, vermos, oferimos até que ponto essas questões vão não funcionar. O João Domingos falou, e com muita razão, nós aqui, enquanto verdade, estamos nesse processo há muitos anos. Essa questão de boa governação. Nós introduzimos no loop, na altura, boa governação, fomos mal interpretados, mas depois de algum tempo, algumas pessoas assumiram, introduziram isso também no seu leito. Estavam a falar de boa governação. Autarquias e tudo mais, descentralização, desconcentração. Aquele PDM era um pouco isso. Nós trabalhamos no município, trabalhamos com administradores, de certo modo havia uma certa vontade de avançar, mas por aqui. E o presidente também falava, não é bom que as questões sejam sempre decididas a partir daqui do centro, da capital. Mas essas questões até hoje só não avançaram porque havia uma certa resistência de facto, distribuir o bolo da forma que nós chamamos de bolo equitativamente. Né? Agora, vai acontecer? Eu, pessoalmente, como disse anteriormente, estou aqui. Eu queria viver até lá para perceber se vai acontecer ou não. Porque nós foi feito muita coisa, como o João Domingos também falou, há legislação, há decretos. Agora, a tal funcionabilidade, a praticidade, é o que está a faltar. Agora a grande questão é, vai acontecer agora? Vamos dar uma dúvida. Dá dúvida. Estar aqui, estar aqui, e também nós temos a oportunidade de ir escrutinando tudo isso. E por outro lado, essas questões todas foram ditas aqui sobre a sociedade de vida, etc. Também temos que começar a contar. Eu pessoalmente já vou ter como minha bandeira encontros com os administradores lá no bairro, etc. Dizer, pá, tanto é que o presidente disse que. Né? Então aquilo já, o discurso do presidente vai servir para. Ele é o chefe máximo do país. Infelizmente, em alguns momentos o discurso tem tido mais peso que uma lei. Né? Ele, todo mundo usa. Então é uma oportunidade que nós pegamos isso. Dizer, pá, até o presidente disse que. É. Yeah. Os colegas acham que nos próximos 5 anos de governação, o presidente, enquanto titular do poder executivo, vai ter mais tempo para se dedicar à governação, nomeadamente trabalhando muito no controle das ações dos governadores e dos administradores, uma vez que as funções dele como titular do Poder Executivo não coincidem necessariamente com a de presidente do seu partido. Quer dizer que ele não quer dizer que não coincide, quer dizer que ele tem mais tempo para o executivo do que para o seu partido, porque não coincide as figuras. O presidente do partido é um e ele está lá como titular do Poder Executivo. Mas não sei se também a leitura já da parte do Estado. Do Estado, quando fez a nomeação do... Isso também acho que é produto de pressão. Quando fez a nomeação do governo, o buraco político reuniu com a presidência de quem? Dele. O Estado pediu que ele... Eu acho que o Estado mesmo vai ceder. Mas vocês acham que esse sistema é o que vai ajudar a funcionar melhor a governação? Por exemplo, eu estou a imaginar, se o presidente não é o presidente, o titular do Poder Executivo não é o presidente do partido, ele vai se dedicar mais mesmo ao questões do governo. De igual modo, se o governador não é o primeiro secretário, nem o administrador é o primeiro secretário. Muitos deles dedicam muito tempo no partido, mais do que na própria governação. A dito disso, a PDCA diz, para a Conferência Nacional do Luiz, eles estavam atrás de lá do governador, e ele só conseguiu estar com ele na sede do partido. Quer dizer, ele está mais tempo no partido do que exatamente na administração. Os documentos ficam parados porque ele não está para assinar sequer. Será que esse sistema vai funcionar? Outro desafio que tem que ser trazido nesse espaço é levantar o fato dessa bandeira da despartidarização da estrutura do Estado. Né? Despartidarizar isso. Quer dizer, nós temos que trabalhar no sentido de fazer com que as pessoas, de facto, desconstruam essa coisa na cabeça de que, opa, primeiro está o cidadão, depois está o partido. Esse, de facto, é um grande desafio, João Domingos. Porque muitas das coisas que nós fomos vendo, tanto na televisão, etc., não é porque foi orientação, é porque alguém lá construiu na cabeça dele que assim, eu se fazer assim, vou ser elevado. Porque ele não toma decisão, não sei, pá. Uma questão, mas isso talvez não será porque... O que até agora se vê é que o administrador se sente com poder de poder administrar quando ele também é secretário do partido. Porque havia muito conflito entre o primeiro secretário e o administrador. O momento fiscalizava. Quer dizer, o primeiro secretário tinha mais poder, às vezes até que o próprio. Tem. Não, por isso é que se colocou. Mas quando nós então, a minha pergunta é exatamente se vocês acham que isto é melhor assim ou é melhor. Não, mas quando nós dissemos que tem. Né? Quando nós dissemos que tem, tem que ser com base em algum instrumento. Constatação de fato. Não, porque isso pode ser corrigido. Porque uma coisa que acontece, mas não é o que deve ser, pode ser corrigido. Porque as pessoas, a coisa acontece assim, porque as pessoas acham que tem que ser assim. Simão, mas... Simão. Deixa só o Frank colocar a pergunta. Eu só tenho aqui uma... Duas perguntas, até uma pergunta se o ter mais tempo vai ser traduzido em melhorações. Eu não sei. E outra pergunta, acho que também está a dizer há pouco tempo, é que se um partido tem muita influência no que o executivo faz e ele agora não tem poder dado o partido se está no executivo, também, ao mesmo tempo, ele pode ser impedido pelo partido para fazer suas coisas. Sim, também há esse risco, infelizmente. Isso é uma pergunta que até agora não sei se vai dar certo ou não. Porque é possível que o partido diga X e ele quer fazer X. E ele pode fazer mais ovo lá. Quem é você? Mas eu acho que raramente, vendo assim o nosso contexto, acho que raramente essa separação vai acontecer. por causa também do princípio da obediência partidária. Sim, sim. Não, mas também isso só vai funcionar. Porque, por um lado, é difícil o partido, digamos, colocar barreiras nas ações do outro, do presidente, do titular do Poder Executivo, enquanto seu representante do partido. Que ele está aí em nome do partido. É o partido que o indicou para estar ali. Sim. Mas, por outro lado, também, ele, não, as suas ações, as suas decisões, não podem ir contra o partido. Ele deve obediência ao partido. Mas é uma leitura que um grupo de pessoas costuma agora fazer, que se será que vale a pena ele estar mais dedicado somente ao Bolsonaro, se vale a pena. Em algumas realidades parece que isso funciona. Que o presidente é o presidente e ele não é necessariamente o presidente do partido dele. Até alguém que saiu do partido e ficou presidente, mas aqui no nosso contexto... As organizações viraram eu partido. Acho que... A diferença da Guiné-Bissau mostra que parece que é porque é difícil. É. Não só é a força do partido. Difícil. Eu não comparo o país, não fazer, mas não dando o primeiro-ministro, que é aqui o mais presente. Ele também é o primeiro representante do partido. Porque o partido ele ganhou, já está no segundo termo, o terceiro. Yeah. E ele também é o presidente do partido. Ele é a pessoa mais alta dentro do partido. Não, onde? Na Holanda. E funciona. Funciona, funciona porque... As instituições lá também funcionam. Sim, porque funciona por causa de checks and balances. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É por causa de checks and balances, porque há diferença. João Domingos, Simão, há uma coisa que nós temos que ter atenção. Há uma coisa que nós temos que ter atenção aqui no país. Temos do Parlamento. Há uma questão que nós temos que ter atenção no país. O nosso Estado começou como... um Estado da Rússia, né? Comunista socialista. E as pessoas que trouxeram esse sistema continuam no governo. Continuam a governar. Eu costumo ter esse exemplo como. É tipo você adepto de um clube de futebol. Você é do. Fica árbitro. Você é do objetivo da cara. Eu sou do 1º de agosto. Eu não vou mudar para o objetivo da cara, só para mudar assim. Quer dizer, você vai ser do objetivo da cara por sempre. Então, as pessoas que tiveram nesse comunismo socialista continuam no governo. Então, eles continuam a pensar que são parte do Estado, está a ver? E para desconstruir isso. E o mais grave ainda é que. É por aí. Então, você às vezes vê, e mesmo os jovens que estão a entrar agora, infelizmente até estão pior que os velhos, que os quatro que estão a sair. Estão a reproduzir os velhos hábitos. De criar novas. Então, isso sim, é que é um grande desafio. Que eu não sei até que ponto isso vai ser. Então, a minha pergunta. Sim, mas essa questão que o João Domingos nos coloca, já fui pensar que não vai ser mesmo possível. Por isso que a oposição vinha com o dilema das autarquias. Caso seja implementado, é possível que isso aconteça. Porque aí a pessoa está independente. Não está no partido, só está. Falando dessa questão das autarquias, se vocês repararem, não, a concorrência dentro para as autarquias é por lista também, a apresentação de lista de partidos. E pode ser também, não, a Constituição tem essa parte, alguns não costumam ler. Você pode se candidatar, se estiver elegível. É, desde que, tal como acontece nas eleições, tem que ter um número de assinantes que apoiam. Assembleia? Não, para as autarquias. Ah, para autarquias. Para as autarquias. E o mais interessante nisso tudo é que parece que o autarca, não sei como é que vai ser a coabitação, ou se vai existir ou não, não sei ainda, a lei própria vai regular isso, mas pelas atribuições que tem aqui do autarca, parece que não há margem para um administrador existir no nível do município. Porque quase todas as atribuições que estão aqui é o que um administrador devia fazer. Mas a minha pergunta é quem vai representar o governo central no nível local, no nível do município. Quer dizer que nesse nível só terá o autarca, e o autarca em relação ao presidente da República, ao titular do Poder Executivo, ele é tutelado pelo titular do Poder Executivo, que é uma tutela de legalidade. Sim, ele tutela por uma tutela de legalidade. O que quer dizer? Quer dizer que o presidente só deve controlar se os atos do autarca estão conformes à lei ou não. Não é uma tutela de mérito, é uma tutela de legalidade. Agora, a pergunta é como é que o presidente que está aí em cima vai fazer essa tutela, vai controlar, ou se vão ter outros órgãos. Se eles politizam a educação, o tribunal é que se livre. O presidente dizer que você está a violar a lei, dizer que não estou a violar, sim, sim. Esse é o tribunal, exatamente. Mas são coisas que eu acho que não se discute. Aqui a Constituição tem uma série de coisas sobre as eleições, sobre as autarquias. Mas não estamos a discutir como é que vai ser a coisa. Não estamos. Isso depois vai ser discutido por um grupo aí. Nós só vamos seguir. Talvez são coisas que precisam ser feitas. Como o Samuga já disse, né? Como contas se tanto com a sociedade civil, é importante que a sociedade civil, à medida que for chamado, consiga mostrar que domina os instrumentos. Só uma pergunta. Qual foi o impacto da sociedade civil agora na formulação do discurso que ele deu? Eu não sei se há uma maneira de... Qual é o impacto da sociedade civil em Angola na agenda, por exemplo, do executivo? Na agenda, está a falar em relação ao discurso? Ou está a falar em relação às leis, as políticas públicas? Não, não sei se vão ter o mesmo entendimento que eu ou não, mas esse discurso, pelo menos, eu notei que eu acho que alguém, ou saiu da sociedade civil, ou alguém aconselhou o presidente, mas muitas coisas que estão aí são as reivindicações que a sociedade fazia. Os diferentes grupos, grupos de pressão, a sociedade civil, as igrejas. Ele tentou congregar o máximo das queixas que se fazia. Há uma coisa que nós provavelmente não veio à tona, mas logo bem. Enquanto candidato, ele reuniu com várias classes. Artistas, sindicatos, igrejas. O que eu sei, quando reuni com os professores, são que os professores levantaram uma série de questões. Está bem? Só que não passou na televisão, não passou. As pessoas foram contundentes, disseram que o Pinda-se mal, o ministro, enquanto estava lá, quase que entrava abaixo da cadeira. As pessoas disseram tudo. Os artistas também disseram tudo. As igrejas também disseram tudo. Então acho que é esse levantamento que ele fez naquela altura que lhe deu essa possibilidade de trazer esse debate, para dizer, pá, afinal as coisas hoje são essas. É um diagnóstico que ele provavelmente tinha feito. E hoje porque esse discurso, na minha opinião, amenizou muito as mentes de muita gente que estava assim muito chateada, digamos assim, entre aspas. Mas agora parece que baixou um pouco. As pessoas estão... Acho que o discurso ajudou, trouxe essa... Uma paz, uma certa... Exatamente. Uma esperança. Trouxe uma esperança, exatamente. Agora, a minha pergunta, outra, é, colegas, será que esse governo, para daqui a 5 anos, é um governo mais progressista? Conservador ou reformista? Conservador e reformista, o que vocês acham? Eu acho que o João Lourenço se assume como reformista, né? Fazer agendas de reforma. Mas eu acho que, e ali o que eu estou a tentar fazer, nós temos que melhorar também a nossa ação como cidadão. Por exemplo, o orçamento vai ser aprovado agora. É outubro, dia. Os orçamentos passados, por exemplo, nos ministérios que selecionaste no quarto da empresa de dados, a habitação tem mais ou menos 5% em termos de orçamento. A educação tem tido 6%. Então, o peso que tem um ministério como esse. É preciso ter uma capacidade de interlocução com esse tipo de ministérios. Não, temos que melhorar também a qualidade com que se faz essa interlocução. Se nós melhorarmos essa qualidade, isso vai ter um efeito sistêmico. Se você consegue pegar bem, consegue ter uma boa interlocução com o Ministério da Educação, você tem efeito sistêmico sobre a governação toda. Porque ele recebe muito recurso e atende poucas pessoas. Então, se a interlocução não for boa, aí você tem a possibilidade efetivamente de influenciar o processo. Ok. Bom, Lagas, não sei se há mais outras ideias. Não, eu penso que o nome melhor recomendação fica é que estejamos atentos, né? Recebemos questões para acompanharmos, escrutinarmos até que ponto isto está a ser feito. O desafio é de, nos 100 dias, temos essa reflexão. Sim, a minha expectativa é de ver agora temos uma os administradores, os secretários de Estado, porque isso vai nos dar uma outra ideia. E o ministro da Justiça não é que é? Não, a Justiça não foi designada, mas ouvi... Não foi anulado. Não. Ouvi pela LAC que aí cogita-se que seja o Virgílio Fontes Pereira. Mas ainda não tem nada concreto. Mas não sei também porque que ficou de lado, né? Não, eu penso que esse Ministério da Justiça está a ser... Dos direitos humanos, da justiça. Pensado, quem sabe querem trazer, por exemplo, o Marcos Mocco, imagina? E está a ser um debate ainda se vale a pena ou não. Imagina. Isto será... Mas o governador do banco também não mudou. O Walter Filipe. Ainda não mexeram. O ministro das Finanças também continua. Ainda não. Está o seu mandato expirado. Quem? Não. São 5 anos. Por exemplo, o Walter ainda só está um ano. Sim, mas estou a se perguntar por... Há um bocado... Samunga. Disse que muitos são idênticos. Que estão no... Que começaram antigamente, até agora são... O time é quase idêntico. A sua pergunta é se haverá... Será algo que vai... Mudar ou Eu gosto muito de futebol, por exemplo. Para um time ganhar, muitas vezes temos que mudar o tiro de uma maneira extrema. Eu me pergunto se as pessoas são praticamente as mesmas, ou a grande maioria são praticamente as mesmas. Pelo menos são da mesma escola. Da mesma escola. Da mesma escola, do mesmo paradigma. Não, acho diferente. Só o nome é diferente, Sorano, mas a história é a mesma. Eu ia pergunto. Claro. Não, o paradigma é o mesmo, não necessariamente. Me parece que esse paradigma de governação está a trazer um outro tipo de abordagem. Não sei se é o mesmo. Por exemplo, o nome de mim. Eu não sei se esse paradigma está efetivamente na pessoa de quem está a liderar agora, que é o João Lourenço, ou se é um paradigma que o partido está a trazer agora. Mas é o discurso do partido, não é? Eu acho que não é bem o João Lourenço. É discurso do partido. Acho que ele trouxe a mesma coisa do... Então quer dizer que o partido está a trazer um outro paradigma que não necessariamente... Eu acho que é novo, né? A influência do partido na escolha dos ministros, acho que é diferente, porque antigamente foi a executiva que a Casa Civil e a grupo à volta do presidente. Tanto assim que havia muita expectativa agora de quem seria quem, porque estava num ciclo muito restrito, que parece que as pessoas não sabiam. Mas Bruno Mock sempre criticava que José Eduardo dos Santos, como é que ele se chama, meteu o partido no bolso dele. Mas só isso, quer dizer, deixou, o partido deixa ter poder, parece que agora está a devolver poder ao partido. As decisões estão a ser tomadas dentro do partido. Antes, muita coisa era tomada dentro da Casa Civil. Só quer dizer que o partido eventualmente esteja a ser ouvido. Não, todos eles. Por exemplo, alguém ligou-me para o partido Banco Banco. Está desiludido. Porque o Banco, infelizmente, está a agredir para ele. Sim, mas há duas correntes que eu estou a ouvir aí. Uma que diz, que está a dizer que do ponto de vista da escolha, das pessoas que vão ladear o presidente aí dentro, na Casa Civil, na Casa Militar, não sei lá o quê, e dos ministros, desse ponto de vista, o titular do Poder Executivo acertou em muitas posições. Mas do ponto de vista, já aqui um pouco mais abaixo, de governadores, quase nada, houve grandes alterações. E essa é a preocupação de muita gente. É nesse nível de governadores Alguns mantêm e alguns já o fizeram antes e continuam, quer dizer, então é aí onde se pergunta se isso efetivamente vai mudar ou se vai ser a mesma coisa. Porque esse é o nível de execução. E esse é tão perto da comunidade. Exatamente. Eu quero crer que. Ali talvez nesse nível de concepção da política e outro, talvez ele pode ter esse apoio fora. Mas agora, no ponto de vista da execução, aqui mais nesse nível. Aí onde vai estar, se calhar, o problema. É, mas eu penso que... O governador, do administrador... Ele disse que talvez pode ser um ensaio só... É aí onde é que ele tem que corrigir, né? Melhorar o que está bem... João, é um ensaio só para arejar um bocado e depois eles vão ser substituídos. Alguém disse isso. Pode ser que também não estejam aí permanentemente. Mas ao nível dos governadores, ele tem maior facilidade em pouco tempo também mudar. Acho que sim. É possível que depois de 5 meses, 10 meses, candidato vem outro. Só que não pode fazer isso com o ministério. As mudanças não podem ser também assim de forma muito brusca. Não, mas porque eu estou sugerindo também, continuidade. Será também na continuidade aqui? Slogan. Está aqui na continuidade. Apostar na continuidade. Na continuidade, não sei quem, na renovação. Então, vamos pensar que. Aquela velha guarda aqui na Dali é na continuidade. Ok. Bom, então. Renovação na continuidade. Não, é renovação na continuidade. É isso. Bom, vamos esperar que essa governação responda efetivamente às nossas expectativas. Na governação. Mas uma coisa que eu notei. Não, uma coisa que eu notei não. Que eu não notei. Não sei se alguém notou. Mas se fala muito pouco. Da academia, não é? Do papel que a academia deve desempenhar, da investigação científica. Eu não vi, nem ouvi, não sei se alguém leu muito isso. Acho que nisso que eu devia tocar, em vez de quase, falar do número, é, porque é uma coisa que me preocupa muito, é a investigação científica e o papel da universidade. Isto aqui, não sei, não, se calhar me passou, mas eu li rigorosamente algumas coisas e não encontrei isso. Talvez ficou aí subentendido, não, alguma coisa. Foi uma abordagem, né? Acho que também ele não. Em todos os cursos, não aquelas questões todas foram ditas. Não problematizou. Mas essa é uma coisa muito importante. Quando falava da inflação, ele só disse vamos reduzir, mas não disse em que número. A níveis aceitáveis. Pronto. Não, porque ela aqui fala de tocar em todas as esferas da sociedade. Ele falou no momento aqui, né? Agora. Eu acho que devia ser mais específico para um assunto desse tipo. Para sim, mim, mas em alguns momentos também, não, talvez o tempo não permita mais para ver tudo. Ok, bom, colegas, então, se não houver mais nada, penso que foi uma questão de trocarmos ideias, de partilharmos as nossas opiniões. As nossas frustrações também, porque tínhamos algumas expectativas, não sei se estão a conseguir ser sanada dessas expectativas ou nem por isso. E vamos acompanhar e continuar a desempenhar o nosso papel como organizações da sociedade civil, como parceira, né, das instituições do Estado, não é? E também como um grupo que faz advocacia junto das instituições para melhorar a vida das comunidades, que é o que, né, em última análise, se espera com a governação. João Domingos, mas a minha proposta é que depois de 100 dias estarmos aqui no momento para... Depois de 100 dias, colegas, vamos marcar então, depois de 100 dias. Depois de 100 dias, estarmos aqui para vermos... Voltarmos aqui a discutir... Se essas questões que foram... Aí o orçamento já está aprovado, para nós fazermos uma análise... Essas questões foram elencadas, até que ponto já começaram a ser... 100 dias. É a mesma coisa que fazem nos Estados. São 100 dias. Vamos analisar, vai ver o orçamento que foi aprovado, se politicamente aquilo vai ser concretizado ou não, com os programas que vão ser gizados, né? Podemos fazer essa análise. Ok. Muito obrigado, então.